265 na escuta. Afirmativo, 3265 na sua escuta. Informação, a pistão no zero já se encontra liberado aqui em Tentre 265. Ok, muito obrigado, está utilizado aqui. Solo Salvador, Alfa Zulu Hotel, bom dia. Alfa Zulu Hotel, prossiga. Alfa Zulu Hotel, solicita autorização de ingresso da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Alfa Zulu Hotel, está autorizado iniciar o reboque, reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Sim, muito obrigado. Salvador 3265 no 05, chega de funcionamento. O 265 está autorizado, chame táxi. Autorizado, Amaral Táxi, 3265, pode ligar. Chamando 186. Salvador, bom dia, tá 3601, cópia, autorização, São Paulo, Congonhas, 360, informação Delta. Informação Eco, aguarde, tá 3601. Vai checar aí, obrigado. Azul Alfa, Azul Hotel, tá na escuta da torre? Alfa Zulu Hotel mantém. O Alfa Zulu Hotel mantém a presente posição, informa que vai iniciar, já está iniciando o reboque, um Airbus no portão 05, mesmo vai ingressar aí na saída do pátio 3. Mantém a presente posição, aguarda autorização para ingressar no pátio principal e prosseguir o reboque. Gente, obrigado. Para o táxi 3265152 a bordo, Campinas com 3 horas e 40. Cinco via Juliette Alfa, reporte Montenegro, dono zero pronto, ajuste no zero, ONU ONU. 1011, Juliette Alfa vai dar uma ponte zero, 3265. Alfa Zulu Hotel, autorizado de prosseguir até o portão 01 no pátio principal, reporte ao término. Gente, obrigado. 3265, tá no ponto de espera pronto. 3265 autorizado, né? Decolar, pistão no zero, vento 1-0-0 graus com 1-0 nós. Livre, né? Decolar, no zero, tá 3265. Trem 265, decola ao 00, chama o controle 119, decimal 8, tem um voo, bom dia. 198, bom dia. Então, em Salvador, tá 3601, por gentileza, você teria alguma previsão para a nossa autorização? Sim, está 3601, já está pronto, cópia? Afirmativo, senhor. 3601, São Paulo Congonhas, autorizado, nível 3620. Aerovia Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após prossegue direto Crise, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, e após conforme o plano, está 3601, decola para 10 com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, aciona 5561, controle 119, decimal 8. Tá 3601. Só confirmando a rota Pezulu no meia, Belo Horizonte, direto Trivi e após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu. Afirmativo, tá de acordo. Congonhas aprovado, nível 360, via A Pezulu 16, decola da Dael, Leda, Bridge. A rota é A Pezulu 16, BHZ, Bravo Hotel Zulu, Trivi Pirassununga. O controle 198, transponder 5561, tá 3601. Então 4, chame pontos, pronto para o pushback 3601 com 1011 no altímetro. Confirme? 1011 no altímetro, chame pronto no portão 04, tá 3601. Tem mais. Torre Salvador, tá 3601, um box e 4, puxa acionamento. Autorizado, tá 3601, chame táxi. Chama na táxi. Raposo do Hotel, bom dia. Salvador, Webjet, Juliette, Golf, solicitando autorização de pushback e reboque daqui da posição de número 8 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, reporte ao término, Whisky, Juliette, Golf. Obrigado, reportarei. Salvador, TAN 361, acionado táxi 162 a bordo Galeão, 3 horas e 50. Grande Alfa, chame pronto, pode esperar da 10, pronto. 1011 no ajuste, TAN 361. Enviado, Índia Alfa, pode esperar da 10, chamará pronto com 1011, TAN 361. Pantão 40, chame o centro 1251, no terminal 3325. 251, 3325, bom dia. Bom dia. Salvador, TAM 3601, ponto de espera do 10, pronto para decolagem. TAM 3601, a linha e decola 10, vento 090 graus, 069. Alternativa, linha e decola da 10, TAM 3601. Paulo Salvador, Juliette Golf, considere término de reboque. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, eu sou Juliette Golf. Decolada 1-1, controle 1-998, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3601, transfere em ascensão, cruza agora 2000. 3601, subiu, mantém 360 da El, vigilância radar. Ok, na saída da El, possibilidade de voar da El, senhor? Autorizado. Ok, obrigado. Salvador, bom dia. Oceania 6251, informação Golf. Bom dia, Oceania 6251. Aguarde cópia, Guarulhos. Guardando. Ana, meu Deus.